Antena Web já está no Twitter. Do que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Ilanga bilushani le bafana mazibu yezinkomo zo baba. Ilanga liswani le bafana mazibu yezinkomo zo baba. Swani, weba fana mazibu yezinkomo zo baba. Sengi watende kwela nasema de gweni anga evansi luto. Sengi watende kwela nasema de gweni anga evansi luto. Siano palangani, masie ni komo zo baba. Zemunda no moya, Siano palangani, masie ni komo zo baba. Zemunda no moya, Lafana zifi. Bafana zifina, izinho como sou baba. Bafana zifina, izinho como sou baba. Así es. Já estamos a ouvir a música da Sônia, La Isla Bonita. Depois vamos ficar com Foi Magia, de Paula. Para terminar o bloco musical, vamos ficar Fora de Mim, com a música de Nathaniel. Fique aí, fique sintonizado na Rádio Antena Web, no programa África Nova. Last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical the island breeze, all of nature wide and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba played, the sun was set so high. Into my ears and sting my eyes, lullaby. Tão casual, simples soca. Tonto, white wall. Os corpos da fica suado, te deixa mais visual. Suavidade desliza na pilar e sintoniza. E fala na minha ouvido e fala. Ei, hey, hey. O bom eu conheci hoje. Muito cedo pra não dar mais longe. Cabo fala nada, deixa desejo, fala pra nós dois. Hoje tem que marchar na minha cama, e na minha cama. Hoje eu tenho que marchar pra morrer. Você deixa tonto, tonto, vai de mim. Passa no ar, tonto. Você deixa louco, louco, vai de mim. Passa no ar. Você deixa tonto, tonto, vai de mim. Passa no ar. Você deixa louco, louco, fora de mim. Cabeça no ar. Você deixa tonto, tonto, fora de mim. Está ligado ao canal 2 da Rádio Antena Web, ao programa África Nova, e já estamos a ouvir Milena com música intocável. E depois vamos ficar com o Rei do Kuduro, Helder, com música Mariquinhas. Logo após estas duas músicas, vamos aos anúncios da rádio e depois voltaremos com muito mais música, muito mais ritmo para si. Fique aí, fique sintonizado a nós. Tocar, ver, tocar, ver, tocar, ver.

e um desafio de bom clima ingrato. Vontade e fé, põe na peito, costo pra luta, põe na minhas braços. Boi que minha guerra, minha doce amor. Estende vos braços, vou tomar minha sangue, vou regar, vou chum, vou florir. Pra terra longe, tem que acabar pra nós. Vou comar seu e vos filhos, num doce abraço de paz. Ai, naquele dia de festa, um tricolor, São João é picos, um trebatu na ribeira de Lyon. Vulcão na praia, Santa Maria, Val de Paúl na Boa Vista, morna de Eugênio, na nossa Ninclau. Ai, naquele dia de festa, um tricolor, São João na Picos, um crebatu na ribeira de Lyon. Vulcão na praia, Santa Maria, Val de Paúl na Boa Vista, morna de Eugênio, na nossa Ninclau. Naquele dia de festa, um tricolor, São João na Picos, um crebatu na ribeira de Lyon. Vulcão na praia, Santa Maria, Val de Paúl na Boa Vista, morna de Eugênio na nossa Ninclau. Vulcão na praia, Santa Maria, Val de Paúl na Boa Vista, morna de Eugênio na nossa Ninclau. E se quiser entrar em contacto comigo, poderá fazê-lo através do e-mail amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber um e-mail da sua parte. E já estamos a ouvir All Gold Things de Meow Seal. Made it clear to me. Estamos a chegar a mais um fim do programa África Nova. Estamos a escutar Adriana com música Doce de Mel. Esta música vai inteiramente para todos que acompanham semana após semana o programa África Nova. Você tem um brilho no olhar e me deixa louca, hipnotizada, sem pensar. Você tem sabor de hortelã, um gosto refrescante. Eu fico pensando em você a todo instante. Doce mel, doce mel, você colocou em minha boca. Doce mel, doce mel, despertando essa paixão louca. Doce mel, doce mel, você colocou em minha boca. Doce mel, doce mel, despertando essa paixão louca. Prazer estar aqui durante esta hora a levar até si mais um programa África Nova, programa recheada de música provinda de África e ritmos provindos do mesmo continente. Esteve na companhia da sua rádio Antena Web, Canal 2, e deste lado que levou até cima mais uma hora de música africana, fui eu mesmo, Leandro Amador. Então, eu próprio marco encontro aqui dois, 8 dias no mesmo horário. Conto consigo. Até lá, um forte abraço.